escurecer e a lua em sangue se tornar. Eu não quero, eu não quero aqui estar. Quando a igreja for arrebatada e os salvos ao céu subirem, eu também Aleluia!